vai, se concentra, vai. Vai, mexe pro pai, desse jeito tá demais. Vai, rebola, vai, se concentra, vai. Vai, mexe pro pai, desse jeito tá demais. Vai, se envolve, no beat forte. Tu tá com sorte, o Denis explode. Vai, se envolve, no beat forte. Tu tá com sorte, o Denis explode. Descendo, rebolando, tipo como louca. O baile todo olhando, subindo sua roupa. Tudo descendo, rebolando, tipo como louca. O baile todo olhando, subindo sua roupa. Deixa se envolver, menina, fica assim assanhadinha. O Denis já tá no clima, vai. Deixa se envolver, menina, fica assim assanhadinha. O Denis já tá no clima, vai. Vai, envolve, no beat forte. Tu tá com sorte, o Denis explode. Vai, envolve, no beat forte. Tu tá com sorte, o Denis explode. Vai, rebola, vai. Vai, mexe pro pai, pai, pai, pai, pai, pai. Vai, envolve. Vai, rebola, vai. Vai, mexe pro pai, pai, pai, pai, pai. Vai, rebola, vai. Se concentra, vai. Vai, mexe pro pai. Desse jeito tá demais. Vai, rebola, vai. Se concentra, vai. Vai, mexe pro pai. Desse jeito tá demais. Vai, envolve. No beat forte. Tu tá com sorte. O Denis explode. Vai, envolve. No beat forte, tu tá com sorte, o Denis explodiu.